3895, decolada 09, chame controle 119, decimal 8. 19, 3895. Passando o Victor Charlie Hotel, próximo a Quebec para cruzamento. Papatango, Victor Charlie Hotel, autorizado, pista 17, taxi, papá, reporte, estacionado, frequência livre. Brasil, chamada Metrópolis, que ataque para o 43. Papa Tango Juliette Tango Zulu, reporte na. O Papa para ingresso da pista. Reporte lá na Papa para o cruzamento, Juliette Tango Zulu. Salvador, é o Azul 4076, bom dia, boa tarde. Azul 4076, ajuste, estou em Salvador, ajuste 1016, continue a aproximação, reporte visual com a pista. Já está visual, confirme, 1016. Corrigindo, 1019, ajuste. Acidente grave. Papatango, Juliette, Tango Zulu, autorizado cruzamento da pista no 7. Na Lima, Chame Solo. Na Lima, Chame Solo, 121, décima 1. Azul 4076, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. O pouso está autorizado para o 4076 da Azul. Salvador, Gol 1864, boa tarde. Gol 1864, mantenha o ponto de espera. Mantenha o Gol 1864. Gol 1864, autorizado aliar e manter, pista 10. Ali mantém 10, 1864. Azul 4076, no solo 20, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Para a direita chama 1211, o azul 4076. Azul 4076, confirmando solo 2-1. Afirmativo 2-1, 1. Azul 1864, autorizado decolar, pista 10, vento 150, graus 099. Linha colono 0, gol 11, 1864. Torre Salvador 3216, final do XA, passa o Intercer, visual checado travado. 3216, Torre Salvador, ajuste 1019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Não escuta. 3216, informa a aeronave iniciando a rolagem, aguarde pistaleiro. Ok, visual. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Autorizado pouso para 3216, pista 10. Gol 1864, decolado aos 24, chame, controle 119.8. Valeu, obrigado. O Soné 6213 autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha mapa 10, 6213. São 3216, no solo aos 25, livre pista direita, chame solo 121, decimal 1. Sim, próximo direita, chamando 1211, da 3216. Chanel 6213, autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus, 109. Decolagem 6213. Salvador, um boa tarde, o azul 463, com ponto de espera dando zero, pronto. Azul 4463, autorizado, alinhar e manter, pista 1 no 0. Alinha e mantém, pista 1 no 0, azul 4463. Oceané 6213, decolado 28, chame controle 119, decimal 8. 1198. Azul 4463, autorizado a decolar, pista 10, 1060 graus, 099. Decolagem autorizada, pista 10, azul 4463. Azul 4463, decolado aos 30, chame controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, obrigado, senhor, boa tarde. Torre Salvador, Oscar Lima Eco, totalmente visual com a 17. Papapá, Oscar Lima Eco, continua a aproximação, é forte visual com a pista. Tá visual com a pista, o Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, chame na final de duas milhas da pista no 7. Chamará na final de duas milhas da no 7, o Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, ajuste 10, 19, pouso autorizado, pista 7, vento 160 graus, 099. Pouso autorizado, baixou, travou, está 7, Oscar Lima Eco. Se possível, coordenar uma condução para passageiro, estamos em 3, trato. Oscar Lima Eco, ciente, conselho Pátio. Pátio 4, Oscar Lima Eco. Papatango, Juliette Tango Zulu, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 092. Papapá, Oscar Lima Eco, no solo 34, autorizado backtrack, reporte livrando pista, na Oscar.